Aqui é Alfa Delta, na escuta. Alfa Delta, na sua escuta. Autorizado para seguir até o gate 4, reporta ao término. Ok, gente, obrigado. Alfa Salvador, Alfa Vitor Romeo ingressando no Pátio 1. Gente, reporta um término Alfa Vitor Romeo. Salva Salvador, é o Tom Mike, Alfa Delta, informa o César, reporte posição 4 do Pátio 1. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Mike, Alfa Delta. Paulo Salvador, Alfa Vitor Romeo, informando o término do reboque, bom dia, bom trabalho. Bom dia, Alfa Vitor Romeo. Informação da PNR, que é certo. Controlador, bom dia, China 6225, informação Foxtrot. É 6225, acena a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1092. Passa caminho 1092, chegada Bonf, 62. Autorizado. Boa 9040, a senhora identificação autorizada, chegada Bonfi, desça para o 050. Meia dois dois cinco, desça para 2000 pés, ajuste ao 0012. 2000, 0012, canal 6225. Informação Fox Trot, autorizando Guarulhos. 3171, bom dia. Informação Fox Trot, confere. Autorizado Guarulhos, nível 320. Recola da 10, curva direita, perfil da El, Leda Motiva. Intercepta Bezilão 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5101, controle 119, destino 35. Cotejamento correto, TAM 317 anos, reporta planta para estacionamento. Voo 90450, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4002, voo 90450. Estabilizando, sinal, Xanã 6285. Oi, Salvador, bom dia, Xanã 6285, final 90. Linha 225, muito bom dia, estou em contato com os altos, em livre pouso, pista na zero, o vento é calmo, pista é molhada. Gente, livre pouso, aqui na minha 220. Voo 093, identifica a chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste 1012. 4000, 1012, pode falar, Bonf? Até a Lagoinha, Zona 093. Voo 9040, desça para 2000 pés, ajuste 1012, reporta localizador. 2.002, repórter localizado, voo 9040. 6225 no solo 29, livre à direita, 121, décima 9. Direita, 219, 6225. Solo Salvador, um bom dia, Xené 6225, livre. 6225, bom dia, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 6225. Estabilizando o Coralto Marista, gol 9040. 9040, chama a torre, 1895. 1895. Chama táxi, 3 anos, 7 anos. Salvador, gol 90-40, estabilizado, baixo travado, era uma vez, bom dia. Bom dia, tem livre pouso na 10, 90 calm. Livre pouso na 10, gol 90-40. Está molhado ainda? 6225 na escuta? Siga. Poderia confirmar as condições da pista? Tá úmida. Gente. Salvador, gol 093, desvio à esquerda, proa 210, 20 milhas. Gente, após desvio, voa pelo 1093. Após desvio, pelo 1093. 9040, no solo aos 34, livre à direita, 121, decimal 9. 219, graças, gol 90 para 300. Salvador, voo 9040. Alfa, repassante da Juliette. Alfa Juliette, 9040. Bom dia, só instante, qual a confirmação Foxtrot? Com 093, desça para 2.000 pés, ajuste 1012. 2.012, 093. 3 horas e 50, alternado Galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 1 Índia, no ponto de espera Torre 118, décimo 95, ajuste no 012. Parte 1 Índia até o ponto de espera da 10, lá Torre 118. 95, confirma? Afirmo, 1895. 1895, 3171. O 9040 mantém a posição aqui na Juliette. Vai manter na Juliette, 9040. Do 4040, copia. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva à direita, perfil da árvore após posição elefa, intercepta Pesilu 21 conforme rota, aciona 5102, controle 119, decimal 35. 360, para cá. Conforme a rota do 321, decola da 10, direita, árvore, posição alerta, campo condição 102, controle de 9.5, 40, portão 1. Portão 1, no azul 4040, reporta pronto. O 9040, Juliette, portão 10, 10, portão 10. Portão 10, voo 9040. 0093, está livre LS, reporta o localizador. Reportará o 093. Salvador, bom dia, tanto 3171, ponto espera da 10. Bom dia, TAN 3171, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, Santa Casa. Alinhe e decola 10, TAN 3171. Visual, 093. Bula 093, completa final, torre 1895. 1895, 093. Salvador, bom dia. Voo 093, ILS Visual. Bom dia, 093, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda. Controle 3171, bom dia. Então, 3171, contato radar, sua para 320, saída da EL. A direita agora tem uma formação grande, pode ser curva à esquerda agora, rebloquear Salvador. Negativo, temos um tráfego na aproximação da pistola 0, 3171. Se tiver condições, voa para o 120, 1110. Então vou na proa 90 então, aqui para 110 milhas. Gente, aponta quando tiver condições de voar, líder. Boa tarde. A 093 na escuta da torre. Afirmativo, aguardando a sua autorização. Cheque trem. Baixo trem, travou. Livre pouso na 10, vem até calma. Livre pouso 10. Estamos voando lento agora, o 371. Entendi. flexionamento azul 4040, portão 1. Livre, chama táxi 4040. Autorizado para o táxi 4040. ...093 no solo 45, livre à direita, 121, decimal 9. Direita, 119, gol 1093. Alô, bom dia, Golo 093, Santa Fox. Golo 093, bom dia, prossiga via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, Golo 1093. Alfa 6570, qual é o 5? Alfa 6570, aguarde, iremos questionar a torre. Alfa 6570. Escuta. Salvador, opera visual, sem chuva, pista úmida. Taxi azul 4040 com 101 a bordo, 2050, alternando galeão. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera 12, 1895, ajuste no 012. Livre via Índia, no ponto de espera da 10, 1895, azul 4040 com 1012. Rio 5973, ação e identificação, autorizada a chegada a Mari. Está presente com a Duna. E já na ideia de descida? É, estamos está fazendo uma descida, senhora. Tem algumas informações aqui do nosso filho. E a porta autorizada é a gente na Duna. Gente, então está livre de sigilos na porta ao término para nova instrução. Rio 5973. Ainda mantendo 090 ou já na ideia de descida? Ainda vamos manter o 090 ainda, curvando a esquerda para esse Com 104, controle, opera 119, decimal 35. 2 anos ali, 1360, bem com a 10, curva direita, Nael, Leda e Irumi. Após a 9857, Moço. Controle 119-35, transponder 5104. Correto, Stan 3153, chama pronto, portão 4. Boa tarde. O senhor nos informou um problema no Rio 5973, o vidro trincado, confere a informação? Confere, senhor. O parabrisa do copiloto trincou. Gente, alguma restrição para o Rio? Não, por enquanto não. Estou passando com a velocidade um pouco reduzida, ok? No 895, confirma o horário do plano. Olá, só um segundo. Gente, 1865, confirma o horário do plano. Quanto tempo? Paulo, gol no 093. Prossegue. Vou solicitar por gentileza o balizador aqui no 1. Gente. Está antecipado, desculpe, 40. Tá, ok. O plano só aparece pra gente aqui com 30 minutos de antecedência. Quando aparecer aqui, eu chamo o senhor pra cá. Não, sem problema. Eu que me confundi. Obrigado. Nada. Alô, voo 945, via 410 pra Recife. Autorizado Recife, nível 4, 110, decolagem da 110, curva à esquerda, no perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, segue conforme rota do plano. Aciona 51, 16, controle 1, 19, decimal 35. Autorizado 4, 110, decolagem da 110, curva à esquerda, Fuca, Jamo, Caju. 5116 no transporte, esperando 5045 na posição 7. Segue conforme rota, 9045, correto, chama pronto, posição 7. Bom. Voei inicialmente na 320, aguardando a leste, 4040. 4040, tem uma formação pesada aqui por 15 milhas na regulagem do lado direito. Gente, a torre já tinha informado. Certo.